Olá pessoal, meu nome é Otávio Santos, estou aqui para comentar a segunda temporada de Sons of the Anarchy. Primeira temporada eu comentei algumas semanas, está aí no site para quem se interessar. Uma série que eu recomendo bastante, cuja primeira temporada foi muito boa, tem ótimos elogios. E agora a segunda temporada que eu acabei de assistir, eu só tenho elogios a ela. Muito boa série, conseguiu superar em muito a primeira temporada, que eu já achava difícil ser superada. Mas isso tem bons motivos para recomendá-los a vocês. É uma série ágil, rápida, muito interessante. Ela desapega de qualquer estereótipo de série. Isso tudo eu já disse na primeira temporada, então não vou ficar repetindo aqui. O diferencial dessa temporada para a anterior é que ela amadurece alguns temas que foram pouco explorados na temporada passada, como a relação conflituosa entre o Clay e o Jax. Ela tinha sido tratada bem superficialmente na temporada passada, mas agora ela ganha papel de destaque e é o grande centro, é o grande barato da segunda temporada, é acompanhar a relação desses dois sujeitos que têm uma relação quase de pai e filho, mas as coisas se complicam e tudo fica muito explosivo, tudo fica mais dramático, fica tudo pior. O centro da discórdia, no caso, é o assassinato que fechou a temporada passada, foi o assassinato da Donna, esposa do Up, que foi morta a mando do Clay. O Jax descobre isso e passa a perseguir Clay para que ele conte a verdade ou assuma a responsabilidade dos atos dele, ou que pelo menos tente mudar, se mostre arrependido. Mas quem acompanha a série sabe, isso não vai acontecer. O grupo vai passar por maus bocados devido a essa briga interna e que briga que vem em má hora, porque eles estão em meio numa guerra contra Zobel. Zobel é um empresário que muda para Charming buscando eliminar Sancrow, Sancrow que atrapalha os negócios dele, de qualquer negócio que desenvolva muito, que traga muito progresso a Charming, esse progresso que traria com ele criminalidade, drogas, prostituição, enfim. Esse Zobel é um nazista, que é aliado ao seu grupo racista também, decide eliminar Sancrow da face de Charlie. E nesse empreendimento eles usam muita violência, barra pesadíssima, e numa dessas ações que a série chega no ponto, como se podemos dizer assim, um ponto alto, que é a cena de estupro da Gemma, que é uma coisa muito delicada que a série tratou nessa temporada, mas que eu acho que tratou legal, tratou bem, foi interessante. A gente sofreu junto com a Gemma, foi uma cena muito triste, sabe? E fez com que a série ganhasse uma densidade dramática inédita até então. As personagens femininas nessa temporada ganharam um grande destaque. A Gemma, a atriz Kate Sago, destruiu, foi muito bem. Ela, no papel de Gemma, foi perfeita. Ela passou precisamente todo o drama por qual passou essa personagem. E ela mereceu, com certeza, o prêmio Globo de Ouro de 2011. Porque ela é uma atriz e tanto, e ela mostrou isso nessa temporada. Nessa temporada, nós também deu para ver o maior desenvolvimento dos personagens secundários, principalmente dos outros membros do grupo, como o Chibs, o Tig, até mesmo o aspirante lá. A gente conseguiu pegar mais eles, conseguiu conhecer mais a sua história, pegar mais simpatia por eles. Isso é um saco, né? Porque quanto mais a gente gosta dos personagens, mais a gente tem medo que eles morram. Isso é bem possível durante o seriado. O Hope mesmo, o Pine, o velhinho, o pai do Hope também. Esse principalmente eu gostei mais, porque ele passou nesse seriado, nessa temporada, aliás, ele tá muito depressivo, então dá dó ver um velhinho, mesmo que brutamontes como ele aí, sofrer com o filho e não saber como consertar essa cagada que eles estão metidos. Todo o elenco da série, na verdade, é muito bom, né? Temos todos os membros do grupo, que nenhum compromete, apesar de uns parecerem menos que os outros. Tem a Kate Sago, perfeito. Kate Sago, Charlie Hunnam também tá muito bom. Esse cara aí, pô, fora da série, acho que vai ter um bom futuro. Enfim, Como eu já disse na resenha passada, a série é boa porque é um roteiro bom, bem amarrado. Difícil deixar alguma ponta solta. Deixou, no final dessa temporada, deixou algumas pontas soltas sim, mas eu acredito que vai ser explorado na próxima temporada. Porque isso já aconteceu na passagem da primeira à segunda, algumas pontas soltas da primeira foram amarradas na segunda, como foi o caso do próprio assassinato da dona, que terminou a temporada. Ninguém sabia, aliás, só o Charlie e os policiais sabiam que tinha sido o Tig que havia matado a Donna, mas isso não tinha sido exposto para o grupo. Ninguém do mundo desconhecia desse fato e essa ponta solta foi trabalhada nessa série, ou melhor, nessa temporada. No todo, podemos dizer que essa temporada foi muito boa, melhor que a primeira, e com essa temporada, a série definitivamente entrou no meu panteão de melhores séries, assim. O que me faz concluir que meu gosto não é igual ao dos críticos americanos, que pouco lembram da série nas premiações da temporada, como Emmy, Globo de Ouro. Vemos poucas menções da série, somente a Kate Sago se destacou. Até no prêmio de melhor série drama a gente não vê lembrança de Sons of Anarchy, que é um pecado, porque a série é muito boa e merecia mais reconhecimento do que tem atualmente. Bem, é isso, pessoal. Eu não pretendia aqui esgotar de forma alguma os comentários a serem feitos sobre essa temporada, mas deu para dar uma boa ideia geral do que é essa segunda temporada. Eu vou continuar com a minha maratona, vou indo para a terceira temporada agora, que prometo também postar a crítica aqui no site, para que tudo fique redondinho para a estreia da quarta temporada em setembro e a gente possa assim acompanhar aqui no Série Áudio as resenhas da quarta temporada de Sons of Anarchy. Bem, é isso, espero que tenham gostado, comentem, fiquem à vontade e até a próxima. Tchau!